Parece que finalmente resolvemos o dilema. Dario e Doval jogando juntos sem problema. Eu como um prato a menos, trabalho um dia a mais e junto um trocadinho pra ver o meu Flamengo. Que sorte eu ter nascido no Brasil. Até o presidente é Flamengo até morrer. E olha que ele é o presidente do país. Rogério na direita, Paulinho na esquerda, Dario no comando e Fio na reserva. E o resto a gente sabe, mas não diz. E o resto é pau, é pedra, água de março ou de abril. Mas tudo agora é paz nesse país, nesse Brasil. A gente já cresceu e é tempo de aprender que quem nasceu Flamengo é Flamengo até morrer. Até o presidente é Flamengo até morrer. E olha que ele é o presidente do país. Rogério na direita, Paulinho na esquerda, Dario no comando e Fio na reserva. E o resto a gente sabe, mas não diz. E o resto é pau, é pedra, água de março ou de abril. Mas tudo agora é paz nesse país, nesse Brasil. A gente já cresceu e é tempo de aprender que quem nasceu Flamengo é Flamengo até morrer.